vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, o que ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu. Thanks.